provável quando eu tô com meu vet no estúdio. Pronto pra conquistar o mundo. You. Duas com peito estendido, balançando nessa porra de cinto. Louis Vuitton, combinando com o casaco que eu visto. Sou bandido e não é sigilo, mas eu não vou parar no convívio. Nunca. Pacotão, empilhando essa porra é um exercício. Let's go. Procurando o inefável. You. Dentro da minha jaqueta, essa porra é nunca me sinto confortável. Espírito Juvetinho, nego, subi, alcancei o inalcançável. Nego, eu mantive todos os meu mano, eu mantive o meu papo. Jogo talento no palco, talento no fácil. Isso parece fácil, isso parece fácil. A R15, tá cantando igualzinho o Pablo. Linder ramo no cadastro, nego, já tive descalço. Progredi, pouco a pouco eu me mantenho calmo. Tu sabe por quê? Nas ruas. Eu não deixo pegadas. Não deixo. A demanda exige. Do som em alta escala. Demanda. Eu ouço quando o instinto fala. Não caio no encanto enquanto eu deixo a fé blindada. Joga essa vibe. Ela não consegue entender. Eu sou inefável, surpreender é inevitável. O meu mano tá me esperando, armado lá fora. Eu tenho que cuidar dos negócios agora. Por isso que águia só anda com águia. Por isso que óleo não mistura com água. Por isso que o alemão não anda comigo. Por isso que eu separo o joio do trigo. Por isso que águia só anda com águia. Por isso que óleo não mistura com água. Por isso que o alemão não anda comigo. Por isso que eu separo o joio do trigo. Duas cachorras latindo, corte na bala e o meu bigode fino. Elas te amam, minha irmã tá mentindo. Joga no bicho, meu primo. Sei que quase todo mundo mente quando confunde o que tá sentindo. Hoje nós quase não sabe o que sente. Inefável mesmo é quando eu rimo. XX Game chama de XT. Fumei um cacereano, beira-mar. Ela pintava os olhos de lápis. Eu que vendo esses flow que ela vai comprar. Hoje eu tô poderoso, Gatsby. Tipo Ice Edge, KL Mano Brown. Derramando rimas com DMT. Nós nasceu numa foda de carnaval. Eu jogo essa vibe. Joga muito violento como Devil May Cry. Chapado com um pensamento mais lento que o seu Mega Drive. Sangue derramado no cimento, RJ44 disposição 100%, nunca duvide de um samurai. Salve Major RD, hoje o trap me banca. Tô com long até morrer, é só por isso que os alemão não anda comigo. Diabla porque somos tão bandidos. Por isso que águia só anda com águia. Por isso que óleo não mistura com água. Por isso que o alemão não anda comigo. Por isso que eu separo o joio do trigo. Por isso que águia só anda com águia. Por isso que óleo não mistura com água. Por isso que o alemão não anda comigo. Por isso que eu separo o joio do trigo. Juro do trigo.